Calçari, uma nova loja, um novo conceito. Rua São Paulo 654, Centro, 3216-2726. Calçari. Margot Shoes, jaquetas de couro legítimo em várias cores, tamanhos e modelos, masculino e feminino, em até 10 vezes sem juros no cartão. E tem mais, bolsas, carteiras, sapatilhas e sapatos femininos. Visite nossa página no Facebook e Instagram. Margot Shoes, moda em couro, Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 684, Centro. Telefone 3216-4831. Margot Shoes. A vida passa na velocidade 4G. Viva intensamente cada minuto com toda a velocidade do 4G da Vivo nos melhores smartphones. Aproveite o 4G líder absoluto do Brasil no seu Samsung Galaxy A5 em 12 vezes sem juros no plano Smart Vivo 2 GB. Você tem ligações locais e DDD Vivo, torpedos, roaming nacional ilimitados e ainda pode navegar com 2 GB de internet e 150 minutos para falar com outras operadoras. Vá à loja Vipcell, Rua Goiás, número 843, Divinópolis, ou ligue 3214-3466. Vivo, conectados, vivemos melhor.